360, saída da El. 360, saída da El, com 2196. Pode voar, da El? Ao cruzar 2000 pés acima, tio, com 2196. Cruzar 2000, direto da El, 2196. Qual é a estação, controle? Escuta, senhor. Você já iniciou descida para 5003? Afirmativo. Está mantendo agora 750 pacientes. Puxa o meu Mike para prossiga via litoral sul, reporte no través do parque de Pituaçu. Tio, mantenha do litoral, Romeu mais pra baixo. Valeu, Fatão, apenas para informação, helicóptero Charlie 300 comprou a do farol de Itapuã via litoral, mantendo o mil pés, esteja perto. Tchau, no Fatão. E Romeu Alfa, controle. Última informação, helicóptero Charlie 300 sobrevoando o litoral, comprou de Itapuã. O Michael Romeu Alfa. Papá, apenas com informação, dois helicópteros próximo à linha do litoral, porém já próximo do, da região do Iguatemi, sobrevoando o local, ambos mantendo 500 pés. Romeu mais papá. Charlie Fatão? Charlie Fatão, um traço mantendo mil pés na linha do litoral com rumo de Itapuã, o tipo Charlie 300. Câmera 312, chama o centro Recife, 125, decimal 45, Alterne, 126, decimal 85. Você é 2645, contando 2685, muito obrigado, Paulo. De nada, e corrigindo a primária, 12545, Oxane 63, 12. Isso, primária, 12545, muito obrigado. Para o ataque, decolagem, torre, 1-9-10-9, 9-5-8-1-14, Globo. Telemetria 1-1, chama a torre, salva daí 1-8-9-5. Torre, 8-9-5, obrigado, bom trabalho. Compose. Marque a corrida autorizada para o seu ataque. Oi, Salvador, bom dia. Chanel 6319, estabilizado no localizador. 6311. Bom dia, 1014. Tráfego avistante, recuperando os atos, pista 1-0, deslocada, cabeceira, vento 0620 com 8-9. Vivo e pouso, 6319. Descontrou a deslocada? Descontrei, 6319. Alô, Fatão, controle. Claro, prossegui o Charlie Alfa Tango, até saindo o helicóptero esquilo, que né, está na região central, o Charlie Alfa Tango. Calma, meu alvo, controle. Mike Romeo Alfa autorizado, inicialmente prosseguir pela Paranela para sobrevoar Orlando Gomes, mantendo escuta direto com controle devido ao sinal da pista no zero. No momento autorizado, Mike Romeo Alfa. Sim, Romeo Alfa, cheque o seu equipamento, responde, acione o 0131. Afirmativo, volta 89,6, chama o centro, Recife 125, decimal 1, Alter 133, decimal 95. Recife 1,3395, voo 2,96. Meu Mike Papai chama a torre Salvador 1,8, decimal 95. 1,8, decimal 95, papá. Dava chama a torre Salvador 1,8, decimal 95. 1,895, graça. Muito bom dia, papá, não deu Romeu mais papá. Olá, papá, bom dia, 20.014, direto final no zero, aguardando a autorização de pouso, Romeu, Mike, papá. Ok, da coluna esquerda, direto para a final 1-0, papá. Tarefa Tango, prossigo. Passou através do parque de Socorro, mas no plano do Coral de Itapuã, para reverso. A princípio, aero está, depois vai transladar para a base. Seis, Tarefa Tango, mantém litoral, reporta o vertical do farol. Vai reportar na vertical do Coral de Itapuã, Tarefa Tango. 6311, solo, aos 15, direita, na Golf, 211, rua. 211, rua. Bom dia, boa noite, 91, CN, identificação, nesse vídeo, chegada a Mari para 2000 pés, o CN, 1014. Charlie Alpha Tango direto parte 5, reporta contra o lado, ou parte 5, vento 50 com 7. Autorizado, direto parte 5, será passado. Autoriza o percurso da final da 1-7? Afirmo, cruza o campo, vai ser a direita na 7, Alpha Tango, reporta na final. Quem vai reportar na final da 1-7, será passado. Nível 340 está autorizado. Decola no zero, cumpre o perfil da saída da El, leva, motiva. Intercepta peso 1-0 Tabaté. Após a colagem, curva à direita, aciona 5121 no 119.8 controle. Camarada, Papá. Alvéolo Mike, Papá, prossiga. Cobrando a Delta, para Fulano Pátio. Gente, alvéolo Mike, Papá, quanto tempo você permanecer no Salvador? Gente, aguarde coordenação para a liberação do Pátio 3. Afirma. Pessoal 19, tchau, Léo Fatão. Graças. Pode chamar pra... Meu Mike Papá, está autorizado prosseguir via Alfa Kilo na preposição 2 no pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, atento ao sinalizador, Papá. Marque a chama nós. Para o nível 060, CNH no 014. Gente, o Oxenema é 332. Marque a Corrida, chama nós. Prossiga, Mega 1 Alfa. Agora está pronto o litoral, quando não está paralela. Passando para o próximo aeroporto. Transfere controle em 19-8. Chama o Mega 1 Alfa. Mega 1 Alfa, o controle. Sobrevoa Aeroclube, Michael Mel. Voo 1184, reduza para 2209 e foi probe São Vitor 369. Voa, reduz para 220, voa proa do 369. Afirmativo, voo 1184. Ponte autorizado, Prod. Sargento 366, desça para 25000. Autorizado o procedimento aí na pista 10, reporte na final, o voo no 891. Voo 184, desça para 4000 pés, o QNH 10014. Para 4000 pés, o voo 104, o voo no 184. Papai, o meu Michael Corrêa, está autorizado para o dia de Manati, mil pés. Dia de Manati, mil pés, Mike Corrêa. Estou autorizando a CPR. Autorizado, nível 360. Decola da 1-0, quando perfil da saída Arbor, transição elétrica, onde intercepta peso Luno 7 para sair conforme. Após decolagem, curva direita 5125 é o código, 119 decimal 8 é o controle. 360 Brasília, peso Luno 7, Arbor elétrica, saída 5125, transponder 198, controle. Alfa, nós estamos em contato com a sua aeronave, reporte ao usar o setor do aeroclube, o Michael Mel. Afirmativo, apenas para informar que o contato radar foi perdido, reporte livrando o setor do aeroclube, o Michael Mel. Gente, precisa Rio Vermelho, reporte ligando o Rio Vermelho, vai com o meu. Corredor 209 e vou em pro do Serra Vitor 369. Confirmando o 184, está autorizado para o procedimento. Afirmativo, gol 184 autorizado para o procedimento aí na pista 10, reporte na final. Carolina, plano 0, voo 9891. Sozinho, chama a torre, Salvador em 18, destino 95. 1895. 1891. Oi Salvador, bom dia, boa noite, na Viana, estabilidade na plano 0. Opa, noite, na Viana, bom dia, Mica Torres. Seu ponto é 3 checado, pista 1-0, cabeceira deslocada, vai pra cheque. Agora tá norte, com 4 nós. Gente, a porta baixa travada, gol 989, não. To 772, it is in Foundation Hotel. 772 to Port Chibu, Spirit Level 200, runway 10, your departure will be down, lift in the out, then go for 677, escort 5134 and frequency 109.8. 772, Espírito Porto Seguro, 5200, Dial Departure, Leta, Daniel, Leal, Dial Golf 677, Qual 5134, Departure Frequency 109.8, 772. Taxi comes for pushback and Faraday Frontier. Roger, call back to Bush Street, 772. Contorno na parte índia alta, ponto de espera 102.95, altimetro 3304, livre pro Xamarax. Dia, 184, reporte 372, 3 sentado. Ajuste 1014. Dora aí. Na escuta do controle. Número 48, ação de identificação, na planta de mais para interceptar a chegada a Mário, que é legal no 0-1-4, desça para o nível 0-5-0. 0-5-0, na planta de Mário, que é possível fazer o barco no Serra Vita 3-menor. Afirmativo, Serra Vita 3-menor, então desça para 4-3, o que é legal no 0-1-4, para o procedimento da nave pistão no 0-1-6-4-8. 4-3-14, levando 3-menor, já está com a pouso autorizado, cabeceira deslocada, vento 0506. Pouso autorizado, cabeceira deslocada, gol 1184, obrigado. 363 em critério, o ingresso preferencialmente via Charlie, alinhar na cabeceira. Visões, transponda 119.8, controle. 18.96. Gente, prossegue via litoral, o Michael Melosa. Gente, prossegue via litoral, repórter no TV do caso de Pituaçu, aguardando a autorização da torre para o sobrevoo no Orlando Gomes, o Michael Melosa. Telemia 3-2, chame a torre Salvador 118 do Spawn 95. 95, obrigado. Tchau. Bom dia. Telemia 332, na final, baixar de trabalho. Gente, 6332, aguarda na zero livre. Ajuste 1014. Ajustado 1014, aguardando a pista livre do Telemia 332. Sim, desconfio que prossegue mono, caso direto após decolagem, curva esquerda. Acena 5126, 119.8, controle. Vamos ver se uma onda boa. Gente, 21, onda boa, 94. O azul 2704 está autorizado para barreiras, CA November Bravo Romeo, nível 160, decola da 10, cumpre perfil da saída Momo, código e após direto. Após decolagem curva à esquerda, segue conforme a rota do plano, 5126 é o código transponder e a frequência do controle 119.8 para o azul 2704. 2714, está autorizado nível de voo 160, Salvador Barreiras, no colégio da pista 10, competência do Momo, código, após direto, 5126-1198, liberado. Mexendo agora para a proposta, a posição é? 3 Romeu, parte remoto, 3 Romeu, reportaremos 4 Romeu. Ciente, 1891, ingresso de LED para o 7. Juliette, por 0, jornal 89. Salvador, 1184, Libra. 1184, prossegue Alfa, chamante da Juliette. Alfa, vai chamante da Juliette, ou 1184. Cada o Fernando é 332. 3633, após a vinha, calhar e manter o 0. Na sua identificação de seu bicho era bom, estava no nível 060, que é legal no 0 no 4. Boa, obrigado. 1184, ingresso via Juliette pro 04. Via Juliette pro 04, bom, 1184. Seu prosseguimento é Rinazo Pista, 1-0, reporte na final. Será possível o voado apresente o 366? Prezado, 366 desça para 25000PES, com 648. 366 para 25000PES, 614, graças. 2 Gol, prossegue Alfa Juliette, vai pro 10 no pátio principal. Alfa Juliette vai pro 10 no pátio principal. Autorizado pela direta do Trânsito 366, desça para 3 e 2, Senegal no 014. Bom dia, LA, e Matheus Capistoro, 1-0, deslocada 3304. 3663, desolados 4198. 198, bom dia, tá 3663. Salvador, bom dia, Sam 3663, saída da El. Bom dia, Sam 3663, contato radar, escuta para o nível 340, saída da El. Perfil da El, 340, Sam 3663, autoriza voz da El, está presente? Afirmo, Sam 3663. Direto da El, Sam 3663. Ground Azul 2772, start up push. Clear, call the taxi. Call the taxi. No show, a redução, vou no meio para tudo. Super. 020159. De litoral no momento, tem o tráfego para todos os instrumentos da Lazaro. Abandone a final, mantendo a prova do litoral, guardando o retorno. Na minha escuta. Se a gente está passando pelo litoral, então vai calma a onda. Porsche 6311, it's clear to Guarulhos, Sky Bravo 360, runway 10. Your departure will be dial, Leda Motiva 10, Upper Zoo 10, Taubaté. After takeoff, turn your right and stroke 5127 and frequency approach 119.8. Clear to Guarulhos, flight level 360 via Upper Zulu 10 with then Taubaté. Departing from runway 10 with a right turn on dial, Leda Motiva departure 5127 is the phone code and departure on 119.8, Oceania 6311. Correct, come for push button setup, gate 02. Plus, roger, we'll do Oceania 6311, thank you. 3396, desça para 25003, o QNH permanece no 014, autorizado o procedimento, a Renato Pistola, 0, reporte ao final. Destino a 2500 pés, atenção 04, autorizado em março, 3298. Número 48, atenta helicóptero, próximo à final da pistola 0, quase na escuta da torre, chama a torre 118, decimal 95. Como é? Bom dia, voo 648, Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro marca 1014, carteira deslocada 380 metros, bom voo. Ele Alfa, espera a torre, confirmando 18,95, centro da capital com capta 3, 2, 3, 4, 3, 3. A direita, a linha do litoral, não interfere na aproximação. Obrigado. Linha 48, autorizado pouso, pistão na zero, cabeceira na zero deslocada, vento 1 na 0 graus, 2 nós. Após a passagem do gol, vai abandonar o litoral, conseguiu reparar a posição da Neymar. Gente, estando presente com o plano da Neymar, porta final da 1-0 livre. Michael Melo. Vai apontar o Melo. Geral está chamando o ponto de espera da Oscar. Chama o centro Recife 1, 25 decimal 1, ao término 33 decimal 95. 25 on board and 4 hours alternate for Detroit. Approved the taxi, steer ahead, engine alpha, hold point 218, decimal 95, altimeter 014. The taxi approved via Eastern 1 India, holding point 210, tower 18, decimal 95, today. Alô, Salvador, muito bom dia, o azul 2714 para posicionamento, o meu 3. Livre, chama táxi. Livre, chama táxi, o azul 2714. Bom dia, 3896. 3896, bom dia, ajuste 1014, reporte 3723 chegando. Gente, tá passando o 372, vai estar travado. Número 648, solo 50, libera direito, 21, decimal 1, boa. 21, obrigado. Foi, o Michael Dalton já livrou 1-0, tá na final pra Neymar. Sim, já tô aqui pra Neymar. O Michael Neal, o projeto está acertando com 15 nós. Neal. 3733, na deslocada da 1-0, decolagem autorizada, acertando com 15, 3733. A deslocada da decolagem com 3733. 71396, ajustado 1014, aguardo 1-0 livre. Rodando 4 4 avaliando, 3, 8, 9. As informações que o helicóptero cumpriu a nós não interferem na sua aproximação, 3896. Thank you. 5 Pouso autorizado, capítulo 90, deslocado na centena 15-9. Autorizado, posta 3896. Ah, 3733, decolado 51, 1982. 98, bom domingo, 3736. Boa tarde. 948, encontra 100 para fila, Juliette, a próxima, com o POB de 7:30 operando formas para o prototype. Iniciando o Renato 0, gol 621. Tenta. 01, a porta segue em frente, em alfa, ponto de espera 1295, altimetro 1014, cabeceira deslocada 380 metros. O azul 2714 vai ter passagem para o gol, depois vai chamar 10895 no ponto de espera do 10. Azul 2714. Olá, 648, prossegue via Juliette para o 01. Muito obrigado. Paulo, bom dia, 3896. 3896, bom dia, prossegue via Alfa, chamando de Juliette. Alfa, 3896. Channel 52, as soon as you reach the displacement threshold, please take off on 10, wind 100 with 1 knots. Please take off on 10, as well as the target connector. Dama 7 e a Vemeral, soma centena 15-9. Alve 098 para o Galeão, está autorizado nível 360. Decolada 10, cumpre vestido a saída da El, Leda, Motiva. Correção, da El, Leda, Irumi, onde intercepta a P9857 conforme. Após decolagem, curva direita. 5143, outra sonda, 7098, por controle. 7-7-2-1-8-5-5-5-5-1-9-1-8-0. Have a nice ride. Fire for that 2, right? Seja mais claro, chama como pronto pro teste. Já pra boa, 9098. 3896, ingresso Juliette pro 5. Para a posição. 2, abaixado para Vara Alexandre. Gente, eu nomei a 2-1 na guarda 1-0 livre, ajuste 1014. Para a Feliz, 1-2-1. Level 200 vai dar o departure, 0-2-7-7-1. Aguarda apenas a 1-0 livre, eu nomei a 1-1. Eu ativo. Índia 99, 5-5, 19-8, está volta. 19-8, está volta. Eu vou te dar certo, não sei, olha lá. 9-6, acione a identificação dessa via chegada a Mari para 2000 pés do Senegal no 014. 2000 pés e a Mari no 014, após a posição e status, pode tomar um piano de 368, põe na verdade. Lega Azul 1-0 livre, deslocada 3-8-0 metros, uma centena com 3, pouso autorizado, não é Lega Azul? Juro com você que está no deslocamento da pista, Lega Azul. Autorizado Guarulhos, 360 nível, decolando a 1-0, com o perfil da Eule da Motiva, intercepta peso 1-0, Taubaté. Após decolagem em curva direita, 5-1-4-2 é o transponder, 119-8 é a frequência do controle. Controle Salvador, muito bom dia, o azul 2714, perfil da mão. 2714, contato radar, suba para nível 160, saída Momo. Momo 60, saída Momo 2714. Controle Salvador, bom dia, Papão Mendes, November Alpha, corredor Axé. Meu Papão Mendes, November Alpha, prossiga visual, corredor Axé, mantendo mil pés. Axé, mil pés, aqui November Alpha. Solo 5-8, liberou agora na Ford, chama o solo 2-1-9. 2-1-9. Solo, Salvador, agora vem 2-1-9. Nome é 2-1-9, pelo segue de alta, chama antes da Juliette. Palavra, Juliette, chama aqui. Não perde, 1-3-3, decimal 9-5. 1-3-6-5, bom domingo, 3-3-6-6-6. Bom domingo. Obrigado, senhor. Com 9 mil autorizado procedimento RNAV, pistão 1-0, reporte na final. Autorizado RNAV, reporte na final, 5-9 mil. 6-3-11, retrotext with 1-5-9 over board, and there is 5 hours in 5 minutes, alternate galeão. Detecting Gen Alpha Host 1098, dismal 95, switching to run 014. Okay, for that, I'm going to call 18, dismal 95, check the radio, help with this. O nome é 2-1, ingresso Juliette, por 9. Juliette, 9, 2-1. Alfa Mike Eco Victor de retorno em Salvador. Prodo para Itapuã, Senegal no 0 no 4, reporte para a descida, Mike Eco Victor. Azul 2, 714 por 2, 4 0 devido a informações meteorológicas. Gente, confirme a razão que está na subida, azul 27 no 4. 1010. 1010? Sim. Segundo 9000, confirme a razão que entrega na descida. 1500 pés na descida, passei de Vila do Serra, Vitor 310. Line 9 and take off, displace with threshold 10, 113 knots. Gente, apenas para informação, tráfego, agora 2 horas 1 a 3 milhas, efetuando desvios, está cruzando já o nível 065 em subida, o tráfego da companhia 1 até 72. Gente, o mesmo já está passando 050, azul 5196. Crescendo no final em áudio, estou no zero. Controle Salvador, bom dia, Renan 2.0, vai central 1.1. Renan 2.0, acione a identificação de sua via chegada a Mari para o nível 050, Kenan em Salvador, no 014. Autorizado, descida para o 050, 1014, Renan 2.0. Após desvios, voe barreiras. Após desvios, barreiras, o azul 27. Segundo 96, chama a torre Salvador 1 no 9, decimal 95. 1895, 596, até daqui a pouco. Certo. Torre Salvador Azul 596, final em nave com a pista vista. No trânsito de menor estado, reporta o 372, tem checado 5196, ajuste meio 14. Foi trave de 14, 5196. Chanel 6311, Airborne 05, Saúde 5119, décimo nível. RK, thank you, sir, have a day. ascendendo, Índia 90 Alfa. Good morning, Ocean 6311, radar contact, climb to flight level 360, dial departure. Climb to 360, left test by lid at the section, Ocean 6311. Mantemos com cavada para a cota. May you clear to fly direct, lead intersection. Fly now, lead on text, procedure. Michael Vitor, chama desse altitude de tráfego e chama torre, Salvador 118-95. Contact 7 7 2 contact 8 6 6 3 1 2 5 decimal 1 is enable 1 3 3 decimal 9 5 1 2 5 1 1 2 3 9 5 7 7 2.